E alternativa também, quando possível, 3896. Lima Bravo, só no 20 milhas afastado de Salvador. Vamos morar na 90, Bravo. 3602 is ready for push and start at gate 07. Cleared, start up and push, report ready for taxi, down 3602. We're ready for taxi, down 3602. Solo Salvador, Gol 983, está pronto para posicionamento, posição 4. Posição 4, autorizado, chamando para o táxi, Gol 983. Autorizado, chamando para o táxi, Gol 983. Patango, Whisky, Bravo, Zulu, pronto para a cópia. Autorizado, Sierra, November, Mike, Charlie, nível 085, decola da 107 com curva direita, inicialmente no corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. Controle 119.35, aciona 5112. Planejamento correto, confirme PLB. 03, Pátio da Bata, transfere agora a torre 198.62 para acionamento, táxi e decolagem. Total 9911, ready to copy? Clear de Fortaleza, flight level 310, runway takeoff 10, left turn after takeoff, Momo departure, Froti transition, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, Salvador departure, 119.35, squawk 5120. Clear Fortaleza, flight level 310, takeoff runway 10, after takeoff, turn left. Momo departure, transition, Froti, call Salvador Control 11935, squawk 5120, total 9911. Ok, Salvador departure 11935, April 3, report ready for startup and push, total 9911. Total 9911, request startup and push. O 397 para o pushback treinamento, posição 03. 1397, número 2 no setor, aguarde. Aguardando, 1397. Controle de do copo total. Total 9911, ready for startup and push. Affirmative. Cleared, report ready for taxi, total 9911. Clear, startup and pushback, will call for taxi. Autorizado táxi, Whisky, Bravo, Zulu, também para ingresso na 107. Para ingresso na 107, Whisky, Bravo, Zulu. Autorizado Petrolina, nível 200, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Albo após direto Petrolina. Controle 119.35, aciona 5127. Salvador, bom dia, voo 260, informação Quebec. 260, desça ao 060, previsto espera e TAP. 060 e espera na posição de TAP. Ok, 5. Ativo frequência do controle 119.35. Chame pronto na remota no passo para acionamento. Puxa, 35490. 119.35, chamar a pronta. Paulo Salvador, gol 983, está pronto para o táxi? Tem 162 a bordo, 3,50 de autonomia, senhor no Galeão. No 983, ciente a pista 10028 no momento se encontra impraticável. O senhor tem seu táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 112.62, ajuste 10019. Índia Alfa até o ponto de espera 10. Quando lá, torre 118.6, gol 1983. 740. Autorizado. Bom, obrigado. Já entra aero, já está acionada para liberação aí da pista, não? Os bombeiros estão tomando as presidências. Bombeiro, alto. Controle Salvador Lima, Bravo Alfa, livrando o CCDR, 20 milhas. Frequência livre na escuta para mensagem de pouso. Vamos gravar. Ok, posso passar de aeronave da companhia, reporte para o CAP, 3,97. 3,896, pista liberada, voo Duna para localizador, desça para 2.000 pés, ajuste 1019. Duna desce para 2.000, 3,89.000. Gol 260, autorizado 2.000 pés, ajuste 1.09, pista liberada, reporte no localizador. 2.000, pista liberada, chama no localizador, gol 1.260, ajustado 1.09. Qual o motivo da praticabilidade da pista? Passa ali sobre a pista, gol 1.93. Ok, tem alguma previsão? A pista acabou de ser liberada neste momento. Tá ok, obrigado. Torre Salvador, gol 983, está pronto, ponto espera da 10. Whisky Bravo Zulu decolou aos 27 com controle 119.35. 1935, Whisky Bravo Zulu. Gol 983 autorizado, alinhar e decolada 10, o vento é de 150 graus, 119. Aline cola 10, gol 983. Oi, Salvador, bom dia, Whisky Bravo Zulu, transfere. Capitão Whisky Bravo Zulu, me mantenho no 1.000 pés, condições visuais, corredor axé, aguarde prosseguir na subida. Whisky Bravo Zulu. Mantenho no 1.000 pés, corredor axé, aguardando prosseguimento de subida. Whisky Bravo Zulu. Estou em Salvador, bom dia, Azul 4207. Confirme. É uma Azul 4207, ainda com o centro. Podia confirmar se a pista está classificada? Ah, foi liberado 225, o Azul. Reporta o localizador. Reporta o localizador 3296. Para o táxi Gol 397, está com 115 a bordo, alternando com Leão, 4 horas e 20 de acionamento. 397, eu poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? E conforme autorizado, se me mantém o nível 360. Informa-se o 360, Gol 983. Esse é o localizador, tá 3896. Então 3896, complete final, chame a torre no 186. 1186. 9, bom voo. Autorizado táxi a Índia e Alfa no Ponte Serra, monitora a torre 186, Gol 1397. 3896, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando 3896. Gol 1397, próxima ponte 0, pressão 0, próximo. Mantenha a ponte 0 da 0, Gol 1397. Vai manter. Salvador Ground, total 1147, with 3 on board, 3 hours and 30 minutes of endurance, alternating. Natal. Ok, 03 on board, taxi via Juliet Alpha, correction, India Alpha, hold short tower, 118.6. India Alpha, on the hold point, 118.6, total 991. Gente, autorizado ingresso no corredor Vera Cruz. Aguarde prosseguir na subida. Whisky Bravo Zulu, autorizado da presente direto destino. Aguarde prosseguir na subida. Alocana 3602. Prossiga. Gostaria de ficar nesse ponto aqui por enquanto, devido à intensiva na pressão, a gente vai tentando resolver, ok? Tem alguma estimada? 5 a 10 minutos. Excelente. Vai ser possível até o ter algum tráfego de movimentação aí, ok? Até o quê? Desculpa. Enquanto não tiver tráfego para se movimentar nessa parte que o senhor está, é possível o senhor manter-se aí. Mas eu estou com um trip autorizado na remota, e se ele tiver que puxar para taxiar, o senhor vai ter que tirar a aeronave dessa posição. Entendi. O senhor está fora do gate, só para confirmar. Afirmativo, fora do gate. Está fazendo um check na aeronave? Afirmativo, só tem um item de manutenção, a gente está resolvendo aqui. Gente, tem como o senhor voltar pro gate e fazer esse teste no gate? Eu vou ter um tráfego agora que vai parquear, vai prosseguir pro 10. Colégio autorizada da 10, menos 170 graus, 109. Colégio autorizado, agora 397, sessão 90. Mantenha-se da Juliette. Excelente, mantenha a Juliette. Total 9911, mantém home point, 1910. Line 911, clear to line up and wait. Runway 1, 3. 9325. 83, copiou o controle? Prossigo 93. Zona 983, semicentro Recife na 251, no alterno na 3325. 1251-3325, gol 983. Papatango Whisky Bravo Zulu, sube e mantém o nível 085, quando possível, estimado para pouso, destino. Zona 397, decolou de Salvador aos 36, controle 119, decimal 35. 1935, zona 397. Controle, muito bom dia. Zona 397, Nadael, passando 1500 pés. Zona 397, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, subir e mantém o nível 380. Radar 380, zona 397. A gente mantém agora na situação em 38 ao meio. Total 9911, clear to take off, runway 10, wind 170 degrees, 159. Na escuta? 3602, gostaria de voltar pro gate 07. Só um minutinho. 02 autorizado, retorno até o 7. Ok, 3602 é 7. A gente vai pro 7, tá bom? Afirmo. 3896, fica atento ao tráfego da sua companhia, vai retornar ao portão 7, após o mesmo, prossiga pro 10. Após o mesmo, prossiga pro 10. 3296. 260 estabilizado. Agora, jogo glide agora, visual, frente a cá. Complete final de semi-torre, no 86, no 260. 86, obrigado. Cruise Control, Total 9911 with you. Total 9911, radar contact on departure, Momo departure, Caribbean maintain flight level 310. Flight level for Total. Climb and maintain flight level 310, Total 9911. Momo departure, climb and maintain flight level 310, Total 9911. Sim, já, não dá nem pra chegar mais perto. 2000 pés então. Negativo, os pássaros estão sobre a pista. Ah, então tá bom, então vamos arremeter então. Controle 1935, valeu. Controle, gol no 260. Vocês querem remeter por causa dos passarinhos sobre a pista. No 260, vetoração para ILS X-ray down no 0, curva direita para o 180. Curva direita para o 180, aguardando então liberação aí da pista. Salvador, Lima, Bravo Alfa. Persiga. Regressa, ingressando na sua terminal no momento. 02 no POB, estamos pouso ao 50. Quente, Lima, Bravo Alfa, mantenha no 1500 pés, condições visuais, reporte para a descida na proa do farol de Itapuã. Passando a descida com a proa do farol, Bravo Alfa. Informo que será vetorado para final ILS, caso seja necessário, programa espera na posição duna, 1260. Gente, caso necessário, vai realizar espera na posição duna. Está mantendo 180 agora para 180. 1260, curva à direita para o 270. Direita 270, gol 1260. Na escuta? Escuta, gol 397. Chame Centro Recife na 251, no alterno na 3325, na 397. 251, 2397. O controle pode informar aí quanto tempo está demorando em média aí para eles espantar os passarinhos? De 5 a 10 minutos e na 260. Ah, então tá bom. Salvador, azul, fazer o salto, pede para 4207, SN, identificação, autorizado, chegada Ponce, desse mantenha 4000 pés, o ajuste 1099, informo que devido a pássaros na pista, programe espera na posição Pelô, possível espera na posição Pelô. Azul 4207. Salvador Lima Bravo Alfa, passa 2 milhas do farol, céu de descida. Lima Bravo Alfa, desce e mantém 500 pés, reporte no farol de Itapuã. Pode chamar Bravo Alfa. Romeu Lima Bravo Alfa, chame a torre no 986. 986, Bravo Alfa. Torre Salvador Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, prossiga. Ok, transferiu. Está em descida para 500 pés. No momento passado, 6 milhas. Docente, Lima Bravo Alfa para pouso 1197. Continua a aproximação. Repórter no farol de Itapuã. Repórter no farol, Bravo Alfa. Curva direita para o E360. Direita 360, gol no 260. Reacima a navegação, autorizado espera sobre a posição Duna, mantenha 2 mil pés. Tá bom, espera em Duna, mantendo 2 mil pés. Tá, 3602. Prossiga. A nossa plano de voo está válido até quando? Não entendi a pergunta. Hora de voo, está válido até quando? Pelo menos pela meia hora ainda. Obrigado. Passa 3191. 3191? Só confirmar a saída prevista pro galeão. Não depende da rota que o senhor preencheu. É aquela rota nova prevista pelo CGNA? É, chama aqui. Vai ser da Euleda. Da Euleda, obrigado. Chame Centro Recife 1288, alterna 1260. Whisky Bravo Zulu. Inicia órbita pela esquerda. Pela esquerda, tá bom, 260. Já foi autorizado base pela direita para 17. Tá bom, grato.